tempo eu por ti esperei, ansioso que nem sei como suportei os momentos que passei, foram tristes que chorei, mas em Cristo grande rei minha fé depositei. Você foi como o vento que entrou por uma janela. Você foi como o vento que entrou por uma janela. E por outra saiu, deixando uma brisa suave no rosto de cada um. Espero com certeza enfim sentar à mesa, contemplar-te, que beleza, junto aos anjos, que prazer. Pois a lei do padecer não fez em ti o teu querer, e da vida de horror não provaste de sabor.